Banda Kene. Você não está entendendo que eu não tô legal. Namoro sem se ver fica meio sem sal. E vive na estrada, pode crer, já me cansou. Eu sei essa distância quer nos separar, mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá. Não é um sacrifício, é uma prova de amor. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder. Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você. Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância. Um desfuso, eu aceitei usar uma aliança. Seu problema eu sei, é só desconfiança. Eu não quero mais viver nessa loucura. Quer saber por que ainda me procura? Porque te cura. Como é que é? Banda Kene. Você não está entendendo que eu não tô legal. Namoro sem se ver fica meio sem sal. E vive na estrada, pode crer, já me cansou. Eu sei essa distância quer nos separar, mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá. Não é um sacrifício, é uma prova de amor. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder. Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você. Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância. Um desfuso, eu aceitei usar uma aliança. Seu problema eu sei, é só desconfiança. Eu não quero mais viver nessa loucura. Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com amor.